nasta da casa dela. Tosti, nem tosti. Pois da quando tem tu falou da nem machinha de tal casa que tá com a tosti nem tá já. Mas para o outro da gola. Como é que tá? Tu pode pôr onde essa conta pode ter tá. Não pode tá com a bem cacha. O quanto deste mundo dá? E se não de que? Roda de chá, toma. Coisa pra não faz essa dança. E não tá dando mais a vida. Cês? Ó, mate. Vamos te dar. Vou te falar, vou ver tudo lá. O quanto de ser? Quanto de ser? E ser? Quanto de ser? Acorde! E de? Acorde, não tá. Está, me sentei. O de fone! Não tá te entender. Me tentei, me dei, viu! E não tem milhão? Se me não pá. Eu me ajudo! Ech! Me tira fone! Vem aqui, tex. Não me dá, tegaguei. Uau! Uau! Uau! Bem, na conta está, eu não dei tanto de Quanto? Quanto é isso, mano? Quanto tempo parece? Mami, gata, não é? O mani tem. O mani tem nem? O mani tem. O mani tem. Cai, tá, men. Mini! Ui! Desvende.